pão de pão, é a última. Ele é um pão, mas é um pão mofado. Ele está ali e ela ao seu lado. Vamos rimar, vamos rimar, vamos rimar para poder cantar. Agora só dá pra rir e pra lamentar também. Ela fica com um macaco e pensa que ele é um He-Man. O vizinho virtual ficou pra trás, agora é o Ace e nada mais. O vizinho virtual ficou pra trás, agora é o Ace e nada mais. Procurei onde destrua. Ele é um pão mofado. Está ali a Regina ao seu lado. Vamos rimar pra poder cantar. Agora só dá pra rir, pra lamentar também. Ela fica com o macaco e pensa que ele é o He-Man, but the memory remains. Ash to ash, dust to dust, face to black, the memory remains.